Certo, certo, original. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, até copia. Você foi moleque, tão moleque você foi. Tinha ela na mão, mas quis deixar pra depois. Ela enfrentou de tudo, enfrentou muito mais. Fez tudo por você, enfrentou até seus pais. Te preparo um café ou preparo a minha vida? Diz o que você quer, some ou fica. Decide o que quer, não sou mais criança. Vai cair sozinho de cima dessa balança. Blá, blá, blá, ninguém mandou suar. Blá, blá, blá, agora vai chorar. Blá, blá, blá, se você quer ela então, ajoelha bem quietinho e pede perdão. Cala a boca e me ouve, sua voz tá irritando. Fica quieto, eu tô mandando. Lembra quando eu disse, você vai me perder? Já era comédia, acabou pra você. Cala a boca e me ouve, sua voz tá irritando. Fica quieto, eu tô mandando. Lembra quando eu disse, você vai me perder? Já era comédia, acabou pra você. Cala a boca e me ouve, acabou pra você. Que me ouve. É medrado. Quando lembrar dos seus momentos, pode esquecer. Seu final de semana agora é vendo TV. Fez tudo por você, mas de nada valeu. Tá vendo esse olhar, agora não é mais seu. Tá vendo essa boca, para de olhar. Nas mãos dessa mina, você não vai tocar. Trocou a mina certa por 30 vagabundas. Poxa, que trouxa, não dá conta nem de uma. Menos blá blá blá, porque mulher detesta. Se não for capaz, não comece a conversa. Ela não usa o corpo, usa a mente. Essa mina é foda, é pior que entorpecente. Cala a boca e me ouve, sua voz tá irritando. Fica quieto, eu tô mandando. Lembra quando eu disse, você vai me perder? Já era comédia, acabou pra você. Cala a boca e me ouve, sua voz tá irritando.